Eu tenho a noite inteira. Lembro bem do dia que você apareceu. Senti vontade de me aproximar. O seu olhar se identificou com o meu. E não adianta negar. Porque eu sei bem o que você quer. Mas tenta disfarçar. Porque o tempo corre e eu não tenho tempo pra perder. Se não for vir, é melhor avisar. É que eu tenho a noite inteira essa garrafa quase cheia e a vontade de te ter aqui. Não é amor e nem besteira, é da nossa maneira. Mas não me impeça se eu tiver que ir.